Conversas da Abaladiça, num café, taberna ou bar perto de si. Ninguém sabe como começam e muito menos como irão terminar. Uma destravada emissão a cargo de Jerónimo Mateus, Rui Pelejão, Miguel Newton e quem mais aparecer para nos fazer companhia na Abaladiça. Sexto episódio. Sem música, a vida seria um erro. Olá. Então, tudo bem? Posso falar com o vosso manager? Podes. E onde é que ele está? Está aqui, à tua frente. E então? E então eu queria saber se vocês não querem ter uma banda para abrir o vosso concerto. Uma banda para abrir o nosso concerto? Tu já olhaste bem à tua volta. Certamente vocês são os cabeças de cartaz, não deviam estar a tocar com uma sala vazia. Pois, miúda, mas se nós estivéssemos à espera de salas cheias para tocar, estávamos bem lixados. Pá, vá lá, eu preciso pôr este pessoal a tocar que eu já não os consigo ouvir. Não vai mesmo dar, está bem? Nós agora temos que ir jantar, fica para outro dia, ok? Pessoal, bora? Bora. Temos meia hora e tocamos com os instrumentos deles. Se é que é falar, vá lá. Olá pessoal, nós somos os Supicos. E este é um concerto pirata. Vamos ao assunto. Ah, é verdade, tens uma cremalheira nova. Então, já viste, mas também botaram uma cremalheira. Parece que é do outro gajo que morreu no outro dia, não é? Hã? Parece uma cremalheira do outro gajo que morreu no outro dia. Claro, filava bala. Filava bala. Mas estás usados. Não, mas está. Quem te viu, quem te vê. Exatamente, não está? E olha, tem que agora estás com o meu. E olha que não estou a falar mal, pá. Isso já estás a adaptar bem. Já estou a adaptar. E até comigo. E o Tinto. O Tinto, isso é gajo. Agora é que ele volta ao tempo da tasca da estação. Então, vamos até ao assunto. Mas ao assunto. Não, o gajo é dádio. Mais uma conversa da Abaladiça. Ó, Janega, traz aí a Abaladiça, faz favor. Bem-vindos a mais uma sessão das conversas da Abaladiça. Hoje estamos aqui no Janega. Mas isto tem outro nome, não é, Jerónimo? É o Café Rebordão. O Café Rebordão, aqui bem no centro do Fundão. Por acaso é um dos escritórios, eu acho que é o escritório do Jerónimo no Fundão, não é? Eu gosto de parar aqui porque o Janeca é meu amigo. E eu vejo aqui histórias fantásticas. E há aqui gente fantástica e eu gosto de vir aqui. E gosto de estar ao pé dos meus amigos. Hoje vamos convidar os nossos ouvintes a sentarem-se aqui à nossa mesa, a beberem um copo connosco. Exatamente. E a conhecerem o nosso convidado. Claro, ainda por cima é vizinho. É vizinho. Daqui do... Mas antes de desvendarmos o nome do nosso convidado, Miguel, acho que podíamos arrancar isto logo com um disco perdido, só para aquecer a malta. Discos perdidos. Perdidos porque algum sacana os roubou, porque os emprestamos e tiveram a gentileza de nunca os devolver, ou são os que ficaram guardados numa gaveta da nossa memória e coração. E anseiam agora para vir às ondas hertzianas apanhar um bocado de ar. Discos perdidos! O que é que podíamos ouvir? Sugestão minha? Sim, sugestão tua. Posso sugerir? Não, tu estás sempre a sugerir. Você agora, é o... você agora está aí muito bem. O sugestor morre. O quê? Estás a sugerir para eu sugerir alguma coisa? Exatamente. Bom, eu sugeria... Não vim com nada pensado para isso. Por isso é que é estas perguntas de claro. De faca na liga. Podia ser a banda do casaco, natação obrigatória. É pá, acho uma boa escolha e se calhar até tem a ver com o que vamos falar a seguir. Exato, se calhar. Vamos falar de cus. Pique. condição necessária. Não há cu que não dê traque. Não há cu que não dê traque. Pusemos a cachimónia em papéis de sarrabulho. E quando as noites são de insónia, damos voltas ao entulho. Pronto, e agora vamos apresentar o nosso convidado, pois já é verdade. É verdade. Apresenta tu que o conheces há mais anos, já fazes mais ou menos a minha idade. O nosso convidado de hoje é um rapaz que eu já conheço há muitos anos, que já na altura, de certa forma, tinha uma certa relevância no fundão, desde os tempos estudantes, e depois aliou-se aos seus amigos, aos Psychedelic Set, na altura, que era um grupo aqui de nomeada do fundão. Depois, com a amizade que ele sempre teve aos Pedra d'Era, também sempre ligado à música, foi professor, hoje está reformado, faz parte, ou fez parte de um grupo que era o... Os Ana Faia, e é um exímio construtor de viola beiroa, faz guitarras que era uma maravilha, e sempre ligado à música, nem que seja pelo apoio, a mim sempre deu apoio, que sempre foi ótimo. Eu explico, pronto, estás de lado, o último segredo de Fátima. Até fiquei quase sem falar, tá, onde é que, quando é que tu ias parar? Pois, não, e o Espico morava no bar da Bola, que é lá abaixo. Juntaste a sala e o comboio? Não, na parte de baixo, quando já para o comboio. Exatamente. E o pai, de quem eu era muito amigo, infelizmente já faleceu, mas era o engraxador do sino. E lá vendedor de lotaria. E vendedor de lotaria, exatamente. lá ia eu, Suspico, também era o Suspico. Lá ia eu engraxar os meus sapatos, depois mais tarde devia saber que o Suspico era filho do Suspico. Por acaso, o Suspico é um nome um bocado em vulgar aqui. De onde é que esse nome é daqui do Fundão? Vocês são muito perto? Há aqui vários. Até há bem pouco tempo só conhecia praticamente a minha família com o nome de Suspico. Por curiosidade, até andei naquela enciclopédia Luz ao Brasileira, não sei o que, à procura e tal, e encontrei lá o Suspico, ainda por cima. Tem brasão, pá. Ui, tem sangue azul. Mas tem, tem uma coisa boa, o fundo principal do brasão é vermelho. Eu sou da Benfica. Mas também, isso era isso que eu queria perguntar, é se tem alguma relação com a Cecília Supico Pinto. Supico Pinto, que era a tipo do movimento feminino. Sim, senhor. E tinha uma que havia a empresa, a Supico, construtora de estrada. Mas nunca me tocou nada a mim. Pois há vários episódios por aí nisso. Primeiro, em termos do nome Supico, quando chega a correspondência, diz Sapico, Salpico, Subico, Espínola, Serpico, Esquipe. Eu com pulgão tenho o mesmo problema, é pulgão, esturjão. Eu já não me lembro, já dava quase uma tipo, a variedade que tive. E é curioso que a primeira pessoa que encontrei com o nome Subico, que na altura estava eu em Lisboa, foi em Queluz. Eu ia entrar, tinha ido à Caixa de Alforjes, na altura era cliente dele, recebi o ordenado na escola através dele, e fui lá e eles tinham feito obras recentes, então tinha uma porta de entrada de vidro. Só que aquilo estava tão bem calculado que estava, nós quando pegamos na pega da porta, aquilo já tem uma medida certa, então quando digas, nunca te bate, quando puxas para ti. Aquela estava mal calculada, estava demasiado para dentro, para o interior da porta, que fomos dentro, pimba! Narigada. Um gajo pensa que aquilo está certo, pimba, abriu-me mesmo, pouco, mas abriu. É pá, fui lá depois dentro, quando entrei, disse, olha, antes de ser atendido, queria só chamar aqui, fazer aqui uma reclamação, que aconteceu isto assim e assim, até foi na boa que eu fiz, que é sinal que a porta, que aquilo está mal calculado. Ainda bem, vai comunicar isto a uma pessoa que até é seu homónimo. Aí, sim, era o gerente, era não sei quantos picos. Entretanto, passou aqui uma vez uma, não sei se te lembras, aquela do Acerte, a viagem do elefante. Sim. Ao vivo, vão buscar pessoas de Tondela. Tondela, para participarem na peça. Os meus filhos participaram, o meu João, que está agora no serviço, e a miúda. A seguir, eles fizeram em Castelo Branco, convidaram-nos também para irem lá participar. E curiosamente, uma das miúdas que estava a participar era uma Sara, não sei o que, esse pico, que é ali, que curiosamente depois vinha a saber que o meu João namorou-a. Pouco tempo, mas namorou. Então era os pico-pico. Era quase andaram os picos pico-pico. Foi só pouca dura. Isto só para dizer o quê? Que entretanto aí descobri, porque ela é da origem ali da zona do Lourençal. E há ali alguns picos. Uma vez passei lá e vi lá uma placa. Mas o teu pai não é do Lourençal, não? Não, meu pai é mesmo natural do Fundão. Sabes uma coisa curiosa? Nos primeiros tempos, quando comecei a ter mais confiança com o Suspico, na minha agenda de telefone escrevia Suspico com K, porque eu não jogava com Suspico, não fosse português. Eu jogava com Suspico, não fosse português. Não, não sei, não sei. Então jogava que fosse Alcunha. Então jogava que fosse Alcunha. Até onde é que tu andaste a dar aulas ao Suspico? A dar é nunca dei, pagavam para dar. Sim, claro. Eu passei, eu estava a estudar na altura aqui na UBI, fui aluno fundador da UBI, na altura chamava-se Instituto Politécnico da Colhã, pertencia aos fundadores daquilo. Estava no curso, só havia dois cursos, que era o ligado ao comércio e o outro, como é que era, engenharia têxtil, e eu estava em engenharia têxtil. Foi naquela fase em que começaram a meter que havia falta de professores, claro, de acontecer este episódio vai acontecer futuramente, não há de ter 2-3 anos, como vai acontecer aqui também, que era haver falta de professores. Eu, como sempre, fui ligado à parte mais das artes e eletrónicas. Abriram um concurso para professor de trabalhos manuais, na altura, eu concorri, entrei, comecei a dar trabalhos manuais. Fui para aí fora, já a vender, aliás. Por isso cumprindo o primeiro ano no Tortoseiro e depois fui parar por acidente à Almada, a António da Costa. Ah, tiveste que ir embarcadiço para Lisboa. Embarcadiço por acidente, que curiosamente, vocês começam a puxar da língua e um gajo começa a se lembrar de merda, já não fala há muito tempo. Curiosamente, quando fui colocado lá, entro aqui no comboio para Lisboa na altura, o mais barato, saía-se daqui por volta das 6 e tal, chegávamos lá de manhã. Já foi em 76. E então apanhei o comboio para Lisboa, cheguei lá para me apresentar na escola António da Costa. Apresentei-me, cheguei lá, diz-me a primeira vez que me disseram, olha, você está realmente houve aqui um problema no concurso. Estava colocado, pequena entretanto, encontrei o Esquinavó, aqui do Santa Casa, também por na altura, tinha sido colocado na mesma escola que eu. Lá fomos os dois. E então disseram que a gente estávamos a... O que é que fizeram? Olha, então o que é que eu faço agora? Reclama? Não faz nada. Vai para casa, espera lá. Na altura pagavam em cheque, o cheque vinha, lá vinha o cheque todos os meses. Tive assim 2 meses. Mas quando vinha para cá, curiosamente, entrei logo nesse mesmo dia, entrei no comboio, porque eu queria lá a Lisboa, vim embora. Epá, depois eu vinha tão cansado, e disse um rapazinho na altura, ainda hoje, duro como eu faço a certa facilidade. entro no comboio em Santa Apolónia, o Fome me encostei, tinha feito a noite toda para lá de comboio, encostei, tal, arrojar, logo ali na boa. Pronto, fiz a minha soneca, quando acordei, olho para a janela, como costuma dizer, só vejo a estação do Fundão a passar para mim. Clássico. Literalmente. É o clássico, clássico. Literalmente. Era o clássico. Clássico de... Era tantas horas. Deitaste não, mas o grande problema era que estava para o Fundão, que demorava para aí uma hora e meia, duas horas. Mas era para estar ao sol. A mim não foi do que estava para o Fundão. Eu pensei. A mim foi de Lisboa para o Fundão. E, opa, quando vejo aqui, o que é que se me meteu na cabeça? Eu tenho que ficar aqui, não vou, vou para... Naquela altura não tinha carro, não tinha nada, só ia parar à Covilhã, levantei. Fui para a estação, aqui estava a começar a arrancar o comboio, assim, vou saltar. Chega à porta, aquelas portas não é que mais estás automáticas, ainda conseguia abrir. Sim. Abri a porta, vou saltar e depois fiquei naquela ainda meio assim, sonado, porque ainda não estava ainda completamente dormidinho. Salto aqui, não salto, vê só a minha estupidez. Fui saltar à meia onda, em frente à adega cooperativa do Fundão. Exatamente. Com fome saltei, ponho os pés no chão, mas ainda meio, aquela chuva assim fininha, sim, mas fiquei agarrado àquela merda e a correr. Que já não estava, claro, que o espaço já não dava para a velocidade a patinar, e depois larguei, pima, enrolei, por ali era a merda fora. Quando me levanto, pronto, a sorte da força puxou-me para fora, porque fosse ao contrário, tinha-me enfiado debaixo do comboio, um gajo agora risco, não é? Mas, levanta-me e senti qualquer coisa na cabeça, manda-me a mãos à cabeça. Eu tinha estado, nesse ano anterior, tinha estado a fazer as vindimas na adega cooperativa. Conhecia lá a malta toda, na altura o responsável da adega, fui lá bater-lhe à porta, ia lá naquela casita ao lado. Estava eu assim, com a mão na cabeça, a dizer ao gajo... A loja, não é? A loja, essa não era na loja, era mesmo lá dentro, que era uma parte onde ele vivia. E pá, eu cheguei lá e disse, bati à porta, isto de manhã, porque isto já foi... E disse, olha, vinha aqui a pedir ajuda, queria que me podia levar ao hospital. Contei-lhe isso e o gajo nem estava a querer acreditar. Aquela hora parece que ele conheceu. Todo ensanguentado. E então foi ele que me levou aqui ao hospital do Fundão, que na altura ainda havia urgência. Lá me trataram da minha cabecinha, mas fiquei com o relógio no joelho. Histórias do caraças, estas histórias da minha aventura, por causa da opção do ter ido a dar a vender aulas. Claro. Mas depois acabaste por ficar em Almada há algum tempo, não é? Fiquei em Almada, entretanto tive assim dois meses em casa à espera. Chamaram-me, arranjaram-me um horário incompleto, mas pagavam-me como completo, que não tinha culpa da situação. E aos poucos foram-me completando o horário. Fiquei lá até 82, 83. Ou 5 ou 6 anos. Ou mais até. 82 foi quando comecei, depois fiz lá a profissionalização lá. E em 82 eram, da altura, eram 2 anos. E depois saí e fui dali para Massamá. Depois de Massamá fui abrir a escola do Monte Abrão. Depois passei pelo Casal de São Brás. Passei para Delfim Santos, estive no Conselho Diretivo. Portanto, correste os subúrbios de Lisboa, tudo. E depois, acabaste no Fundão. Na altura era fácil a gente entrar. Não havia falta. Havia falta no Fundão. Eu estava farto de Lisboa e dizia... Vou concorrer, vinha para aqui, fui para a Covilhã. Depois estava, não, para a Covilhã, para o Teixões. Depois no Teixões estive lá, entretanto faleceu a minha mãe, e eu já tinha concorrido outra vez, para ir para Lisboa, foi quando fui colocado na Delfim Santos. Depois pedi para casa da cidade do meu pai ficar sozinho, não sei o quê, fiquei aqui mais um ano, fiquei 2 anos então no Conselho Diretivo. A seguir volto para a Delfim Santos. Depois já estava farto daquilo, vim outra vez para aqui, fui para a Covilhã. E da Covilhã é que vim aqui depois para esta, agora onde acabei. Mas ainda estive na outra, ou na Amadora, no Casal de São Brás. Como é que chama-se a Serra da Gardunha? Agrupamento da Gardunha. Onde ia saltar assim? Não, porque era um gajo que conseguia... Então por isso é que tu veias essa tua habilidade para as violas? Não. Ah, para quê? Para violar? Não, trabalhadores manuais, trabalhos manuais, para as violas... Não, isto é curioso, eu posso contar um episódio que... Epá, me delicia contá-lo porque só tenho pena de não ter imagens daquilo. Espera aí, não conto-se já para dentro. Então, Janeca. Se calhar vamos temperar isto com uma abaladiça. Temos, é melhor uma abaladiça já. E o Speak pode já escolher um disco perdido para irmos ouvindo enquanto... Depois vais contar essa história. Discos perdidos. Pá, essa dos discos perdidos é que gostei dessa, Zé. Porque eu sou fã incondicional da banda de casaco, foi daqueles que assistia à formação, tenho os discos de vinil, quase todos deles. E ainda hoje, as minhas lidas de passagens, é uma das coisas que eu estou tendo sempre. A banda de casaco marcou uma época da música folk portuguesa. Eu cheguei a tocar com eles, pá. Então, se não tiver. Mas a banda de casaco é que começa o quê? Anos 70? É isso, eu vou. E acho graça, por exemplo, lembrei-me dessa música porque quando dava o Rock in Stock, sim, né? E teve um top não, Rock in Stock, essa música, exato, que é. Rock in Stock, eu confundo sempre, Rock in Stock era do Luís Filipe Barros. Era um programa do Catarina. Eu também ouvia. Eu ouvia o som da frente, o Rock in Stock era na... Então vamos lá brindar à baladice, que é para... Então vá lá. Que é para os picos depois contar a história. Nossa. Atenção, os músicos não vivem sem o ouvido. Já que me pediram para escolher uma música, foi? Sim. Eu vou na onda do Zé e vou escolher uma música do primeiro álbum. Vamos continuar da banda do casaco. A Nela de Eras não era da banda. Era. Teve várias fases. Sim. Olha, gravou, teve a gravar comigo. Do disco, do primeiro disco, que é um... Tu conheceste a Nela de Eras? Como é que era? Como é que chamava o... Era o primeiro disco. A Aventura, no Reino dos Bonifácio. É assim uma coisa. Mas era boa gente encontrar. O que é que tem aí, Neto? E curiosamente, eram tudo malta amiga do Aires. A malta de iniciado, de início da banda de casaco eram amigos do Aires, da Rosel. Das irmãs dele. Mas eu cheguei a tocar com a banda do casaco, uma vez, ainda estava eu a estudar em Lisboa, e pediram lá. Lembras quando foi daquelas cheias em 1979, 80, 81, sim, para aí, na Venda Nova e não sei quantos? E fomos fazer um espetáculo. E eu estive a tocar com a banda do casaco, quando os conheci. Tenho aqui uma discografia, começa em 1975 com o álbum era Dos Benefícios do Reino. É esse mesmo, é o primeiro. Do Reino dos Benefícios, é o ano. Portanto, é o primeiro, 70. Em 75. É. E depois, dois anos depois, tem aqui um que eu gosto muito do nome do álbum, que é Hoje Há Conquilhas, amanhã e amanhã não sabemos, é espetacular. E a capa do CD é com o Austrolato toda. E eles, de facto, neste trabalho de ligação e de recolha à música tradicional portuguesa, tem depois, em 84, a banda do casaco com a Tixitas. Eu só me lembro da muito. Da banda do casaco. É a aliciação Espírito Imundo. Espírito Imundo, Espírito Imundo. É lá, é Espírito. É sim, é uma parte dos cortes, é isso. Já, é isso mesmo. Já vai ser substituto. serás apenas forma de algum sonho, ou és o rei de mim que dizes ser? Quem és tu que me beijas e fazes sentir um frio dos infernos? Apesar de teu bafo ser de fogo, espírito imundo, espírito imundo. Quem és que me cativas com falas de outro mundo? Então conta lá tal história que tu ias contar. Mas antes da... Ah, já sei. O Spica é o verdadeiro, na verdadeira acepção da palavra, o homem dos sete instrumentos, que os toca e os fabrica, não é? Pois, também é verdade. Mas isso acho que é engraçado, é saber como é que começa essa tua paixão pela música. Mas eu ia contar outra história. Era isso que eu ia contar. Ele deixou para trás. É, ele tem razão. Era assim, ele no fundo é onde começa o gosto por trabalhar a madeira. É isso, é antes ou depois do gosto da música? É antes, muito antes. Tinha eu, entre os 12 e os 14, era um lembro certo. Eu nasci numa rua muito emblemática do Fundão, para quem não conhece, que é a Rua de Sousa, mais conhecida por Rua dos Sardinheiros. Sou daquela velha guarda que nasceu em casa. E então, a Rua de Sousa... Pico, a geografia e o Jerónimo... Pronto, quando quiseres lá, eu vou... Eu conheço a Rua de Sousa. Se quiserem ir lá, quando tiveres... Olha, eu tenho de fazer... Terei-me prazer com vocês até lá, que é uma zona antiga do Fundão que muitas gente não conhece. Antes de continuarmos aí a tua história, há uma história sobre a geografia do Jerónimo que eu acho sempre muita piada. Foi uma vez que ele foi tocar a uma terra que fica ali a caminho da... Silvados, da Barroca, que é São Martinho. São Martinho, ah, exatamente. São Martinho tem duas ruas, uma para cima e uma para baixo. Ele tem uma! E ele um dia foi lá tocar e perdeu-se. Não fui lá tocar, não fui lá tocar. Foste lá tocar a baladiças. Exatamente. Eu não tinha GPS na altura. Olha, lembras-te do Helder, que já faleceu, coitado. Era curioso aquilo, aquela rua, deve ser das zonas de... Nas zonas, das ruas do Fundão, mais famílias têm com apelidos. Eu já uma vez desafiei uma pessoa. Alcunhas. Até a doutora Antonieta. Alcunhas. Mandei assim para o ar, que era giro. Eu tenho aquele livro que eu tenho de fotografia. Tenho lá uma parte ainda que eu chamei a Rua de Sousa da minha infância. Eu tenho que vos oferecer uma coisa dessa para vocês também. Porque fala lá, justamente, resumindo a história ali da minha vivência na Rua de Sousa. A rua era muito curiosa porque as famílias, primeiro, tinham. Cada uma tinha o seu apelido. Alcunha. Me lembrava Alcunha, sim. Eu começo pelo meu, que era o Catatão. Catatão? Era o apelido do meu pai. E por causa disso andei muitas vezes à porrada com a malta da minha geração para me chamar, porque eu detestava que me chamassem Catatão. E na altura, ainda por cima, havia aqueles anjos em massa que era o Catatau. Ah, pois! Então me fartavam com um jaco aqui. Pronto, mas isso foi-se no livro. Havia os cegonhas, havia os pirilaus, havia os torninhos. Havia os chirinelos. Mas isso era uma alcunha familiar. Havia os rabascos. Não era só para uma pessoa, era familiar. Toda. Havia os rabascos. Rabascos, sim. Ainda hoje existe. Isto não sei mais, mas havia mais. Mas só para ver, eram os chirinelos também. Que era, Polichena. Estão a ver, isto eram os apelidos de vários alcunhas das famílias. E tinha outra coisa curiosa, é que estas famílias... Prática, não digo 100%, mas 90% Xixa, destas famílias... O Xixa, mas era da Lua de Cima, era o Xixa. Era o Mário Xixa. Mas era aquele, toda a gente tinha alcunha. Ter pai, 90% destas famílias viviam de dois negócios. Como ele disse há pouco, o meu pai era sapateiro de profissão, até chegou a fazer calçado, ainda eu tive uma sandália que aprendi a fazer com ele, e depois vendia no mercado. Mas, entretanto, depois foi diluindo, o sapateiro foi... Foi perdendo, passou à história do engraxador, e depois engraxador. Tudo isso. E então, mas fora essa questão, os dois negócios das famílias... Era o seu mais respeitado no sino. Era a venda de sardinhas, do que era peixe. Eu lembro, por exemplo, a minha falecida mãe foi uma das coisas que eu estou abaixo, porque ela ia para o Valverde a pé, com aquela caixa de sardinha antigas em madeira, imagina-se, espada em água, à cabeça, ia para o Valverde a vender aquilo. Era então o negócio dos peixes, do peixe, e era das festas populares no verão, a vender as santinhas e as amêndoas. Eram os dois negócios da maior parte desta família, inclusive a minha também fazia. Eu lembro, então lembro-me de duas coisas que os tu meus também pais... também ias vender? Não, era miúdo, ia com eles. Sim. Mas lembro, por exemplo, que era giro no inverno, a prepararem as coisas, no inverno ou na altura qualquer, quando precisavam, duas iguarias que eles faziam em casa, que agora é impensável fazer isso, que era os reboçados que eles faziam, próprios, caseiros, e eram os colarzinhos de pinhão. Lembra-se disso? Era o colarzinho de pinhão, andava a minha mãe a enfiar aquilo e depois a fazer o repousado. O pinhão que hoje em dia, se fores a um supermercado comprar pinhões, parece que aquilo estás a comprar caviar. Não tenhas dúvida. E eu, então o do repousado, que era giríssimo. E era a polícia da rapaziada nova. O repousado, que era giríssimo, era feito com açúcar caramelizado, tão simples como isso. Faziam aquilo, o caramelo do açúcar, depois despejavam aqui naquelas latas que havia antigas, onde faziam os bolos, levavam ao forno, deitavam um bocado daquele caramelo, aquilo começava a descer, e depois com um garfo, que a parte dos caras fazia, tac de cima, tac, antes daquilo solidificar completamente, e ficava aqueles risquinhos. Pronto, e depois aquilo era embrulhado. Depois a minha mãe cortava o papel pardo, ou seja, em quadradinhos, ou retângulos, e por exemplo, cada repousado tinha aquilo, era o embrulhado, ou seja, era um repousado completo, totalmente artesanal. Era, então, lembro-me destas situações. E entretanto, perdiste. Perdi de quê? Não. Da conversa, onde é que teve o teu gosto? Não, não perdi nada. Foi um preâmbulo. Foi um preâmbulo que eu acho que era. Acho não cair pelo caminho mais rápido, pelo mais bonito. Acho que era importante esta coisa, porque entretanto eu nasci ali e é dali depois que eu. Dali tinha pai por volta dos 7, 8 anos, quando os meus pais. Cá, porque entretanto foram viver para. Alugaram uma casa na altura e foram viver para o bairro da Bola. Este é o bairro que estava a falar do lado lá da linha. Tinha pai 7, 8 anos. E o meu pai já tinha lá. Tu eras o grande impulsionador do Madeiro. Foi ainda na altura. Do Madeiro do 24 de dezembro. Que é mítico. Era toda a gente vinha ao Madeiro da. À igreja, ao fundão, à meia-noite, mas depois, à meia-noite e meia-noite. Aquilo quase toda a malta, não é propriamente o impulsivo, é quase toda a malta participava daquilo, que aquilo era quase uma família, não é? Era um bar, com casas de um lado e do outro até ao fundo. Mas chegou a uma certa altura que o madeiro lá debaixo do bairro da Bola tinha mais gente do que o madeiro da igreja. Era já obrigatório passar lá. Então, está a dizer, o meu pai tinha lá um quintalzinho, que era aí de um metro, que ele cultivava já do tempo do meu avô. E era mesmo em frente, entrava para o quintal, era mesmo em frente à casa que entretanto alugámos. Passando à história do tal episódio das madeiras. Meteu-se, houve um vizinho meu que um dia ofereceu-me um motor de uma motorizada. Pai, não sei se aquilo trabalhava ou não, eu nunca ouvi trabalhar, nem antes nem depois. E à conta desse motor de motorizada, como eu gostava já muito daquelas manualidades, não sei o quê, porque tinha-me habituado lá também no quintal, de vez em quando eu usava o meu pai a regar o milho, apesar de ser pequenino, mas cultivavam estas coisas. Até me lembro dele, naquela coisa tão pequenina, fazerem lá a malha. Do trigo, a malha, uma malhadeira que ia lá e que depois malhava ali, lembro-me disto lá no quintal do meu pai, que era um quintal pequeno. Não te chegas a lembrar? E então, este meu vizinho deu-me um motor da motorizada e ele meteu-se na cabeça que eu tinha, também tinha assim um bocado de coisa com a história dos aviões, que havia de fazer um avião. Pai, tinha entre 12, 13 anos, 14, pá, já não. E então arranjei, comecei a recolher madeiras, placas platex velhas, comecei a arranjar uma série de material. E lá no quintal do meu pai é que eu comecei a construir isso. Junto a um barraco que ele tinha lá, que era o palheiro. Então eu comecei a construir aquilo e construí um avião biplano, aqueles que eram da Segunda Guerra, aqueles com asa por cima e asa por baixo. Epá, mas construí aquela merda toda, não sei como. Mas fiz. Prego daqui, prego da lã, corta daqui, corta da lã. Claro que aquilo nunca iria, aquilo não tinha, era o pesado, mó caraça, aquilo nunca iria ser. Mas por causa da história do motor da rega. Claro, construía, digamos, a estrutura toda do avião. O motor nunca lhe, tinha o motor, mas nunca lhe cheguei a aplicar. Aquilo por lá ficou, desisti daquilo. E com o tempo aquilo acabou por ir abaixo, mas o meu pai nunca se fez daquilo. Aquilo ficou ali e aquilo que caiu, foi de maduro. Aterrou, literalmente, aterrou. Então, mas como é que se passa da aeronáutica à construção? História das madeiras. Depois veio aí, como é que é? Depois, como disse há pouco, entretanto, quando estava no Instituto Politécnico, não tinha que fazer trabalho. Não, quando concorri, entrei para a pessoa de trabalhos manuais. Eu sempre tive muito jeito, porque já na altura eu mexia muito nas eletrónicas, começava a fazer mexendo. Cheguei a criar, construir amplificadores pequeninos, pronto, ainda lá tenho um combozinho deste tamanho que eu fiz. Fazia mais. Tinha aquela coisa das manualidades. E fui para a pessoa de trabalhos manuais e dentro da profissão, na altura, não é nada como agora. Pá, um gajo fazia. Fazia trabalhos em madeira, em cabedal, cestaria, tecelagem, papel, metal, barro, a perder de vista. E os meus aprendiam, pá. Tal e qual como eu aprendi, porque eu também tive trabalhos manuais. Eu não batei-me trabalhos manuais, cheguei a fazer, tenho trabalhos em casa, aqui ainda hoje, em ferro retorcido, que nós fazíamos em trabalhos manuais. Impensável. Eu se pusesse um aluno meu a fazer isso agora, ia preso. Certo. Com essa coisa toda, ter feito esta coisa toda, desenvolvi muito mais o gosto pelas madeiras. Pronto, e foi isso que eu fiz toda a vida. Esta história depois das guitarras, é porque agora já depois de eu me ter aposentado, ali na Associação da Viola Beroa, em Castelo Branco, criaram uma turma para aprender a construir a Viola Beroa, com um luthier de Coimbra, que era o Eduardo Loio, que eles, mesmo a própria associação, fala muito pouco nele, e acho que é injustiçado. Eu tive na primeira, eu fiz a primeira turma com ele. Ele, por exemplo, o beiruito, que é uma, e o beirão, que são um instrumento a partir da beiroa, um mais pequenino quase também do cavaquinho, e o outro maior, já mais grave, foram desenvolvidos com ele. Quando a minha, durante o desenvolvimento da formação que eu fiz, assisti eu com um cavaquinho a aplicar-lhe a chamada requinta, uma só, para tentar estudar, fazer um estudo daquilo, para desenvolver e chegar hoje o que é o beiruito. Mas é incrível que falam disso, mas raramente as pessoas falam no nome dele. Eu acho que é injusto, eu acho que toda a vida ouvi dizer que o seu é o seu dono. Mas foi aí que aprendeste, no fundo, aí aprendi a construir as técnicas de construção da beiroa. Sim. Porquê é que a viola beiroa tem de... O que é que caracteriza a viola beiroa? Tem duas características que identificam em relação às outras, as chamadas violas de arame, desde a Barguês, a Campanice, a Toeira, tem uma série até aos Açores, a da Terra, que é, tem a cintura mais estreita delas todas. E a outra é a característica, é aquelas duas requintas laterais, afinadas em ré, tipo o banjo americano. O banjo americano tem, acho que até, não sei se são duas ou se são uma, mas aquela tem essas duas, que são as duas principais características diferentes. E depois, claro, as medidas das cordas são algumas são iguais, mas são ligeiramente diferentes das outras. Mesmo a afinação, há várias afinações da viola beiroa. Eu construo e construo os instrumentos todas as vezes, mas eu, o que toco principalmente é, eu trabalho na música principalmente, é cantar e é percussões. O resto tenho o Pedro Fino, amigo meu, com o que eu vou fazendo. Agora estamos a desenvolver outro projeto, vamos apresentar no sábado na... Mas vai ser online por causa das histórias da pandemia. Apresentaste no sábado, neste sábado, apresentaste há dias no sábado. Porquê? Apresentaste! Porque o programa sai depois de teres apresentado. Ah, está bem, está bem, pronto, está bem. Pois é, na altura já não dava para irem, se quiserem, este dia só por outro. Já agora? Entraste, o Festival do Fumeiro, nas Aranhas. Voltando aí ao curso, tiveste lá na... Sim. A propósito da viola beiroa. Porquê é que isso, a viola beiroa está a desaparecer? Há muito pouca gente a construí-la ou a usá-la? Daquilo do pouco que eu conheço, é a viola beiroa. Lembro-me que na altura o Branco, o Carlos Branco, que ele estava agora, que fez parte, foi um dos fundadores dos Pedra d'Era, lembro-me, ele até filmou algumas coisas, e até há tempos estive a visionar isso, que ele passou-me, de uma gravação que ele fez na lousa, porque na lousa era utilizada a viola beiroa para a dança dos homens, era mesmo só com homens. Mas se tu ouvis a gravação daquilo que eles fazem nessa dança, aquilo que eu vi neste vídeo, para já as cordas das duas tais requintas nem sequer lá estavam, só estavam as outras. E eles tocam aquilo, tocam aquilo para baixo e para cima quase como se fosse quase só um instrumento de percussão. Não há uma afinação, estás a perceber? E utilizavam, pelo menos o que eu vi nessa gravação, utilizavam aquilo nessa dança do... Mas também parece que há alguma ligação à zona da raia, mas pelo menos começaram também a desenvolver isso na Idenha. Mas a viola beiroa também há quem a conheça por viola de Castelo Branco, ou seja, há ali uma grande liga, e depois há algumas diferenças entre elas. Há uma ali mais para Penha Garcia, que tem algumas diferenças daquelas da lousa, mas ela estava a desaparecer. Isso é uma das coisas que sempre me fascina um bocado nos instrumentos musicais, é a sua viagem. Por exemplo, a viagem do cavaquinho, não é? O cavaquinho que sai de Portugal e... Oh, vai. Exato, e temos... Vai para o Brasil, o brasileiro também é um derivado. Como é que se chama? O ukulele. O ukulele. Portanto, aquilo era um instrumento que os marinheiros levavam e foi-se transformando nos... O Cabo Verde, o Cabo Verdeano também, o Cabo Verde também. Há vários. O samba não seria o samba se não fosse o nosso cavaquinho, que eles depois dão lá outra... Oh, Rui, e a coladeira no Cabo Verde? O cavaquinho Cabo Verde tem que estar a tocar. Pois é, que dá aquela... E depois cada cultura e cada povo dá-lhe Estamos a precisar de mais um disco perdido. Discos perdidos. Eu acho que se calhar não era mal ouvirmos um disco perdido para perceber como é que um instrumento musical português, como o cavaquinho, viajou para o mundo. Se calhar podíamos ouvir em Cabo Verde, achas que conseguimos? Sim. É o disco vinil do Travadinho. Miguel Trabalho. Travadinho. Gostei do Travadinho. Na sombra tem, na sombra tem, na sombra tem, na sombra tem. Voltamos mais atrás, daquela altura quando tu tinhas os teus amigos, aqueles com os teus amigos. Da questão da música. Psychedelic Set, começaste com os. Não era Psychedelic Set. Sempre foi Psychedelic Set. Vocês é que diziam mal, mas o que é que queres que eu te faça? Tu deixa-te lá de invenções, chamavas Psychedelic Set. Porque diziam mal, mas não interessa. Não interessa, era assim que a gente dizia. Era Psychedelic Set. Psychedelic Set. Era portuguesa. Posso dizer, a propósito disto, já te conto uma coisa. É assim, o Psychedelic Set é um grupo que surge com alguns dos elementos que vinham do conjunto de Gardunha. Era. O Soletão. O Soletão, o Todo Porto, que era o baterista, acho que era o baterista. Quem? O Todo Porto. Uma orquestra ligeira. Era tipo quase uma orquestra, era quase um pouco, era mais aquela onda daquela altura. Depois eles, a partir dali, surge o Psychedelic Set, o Soletão, nós só chamávamos o Tiletão. Tocava, era o homem das teclas. Tinha o Albino Lobo, que faleceu há pouco tempo, que era o vocalista. O vocalista. Tinha o... Que não sabia dizer uma palavra era em inglês. Era o Pedro Freire, que nós chamámos o Plim, na guitarra. O viola baixo era o Manuel Milheiro. E depois entrou o Pera, Manuel Milheiro. E não sei se tinha começado com o Todo, tal Todo Porto, já vinha com o... Isso não tenho a certeza. Mas pronto, sei que depois, tu estás a falar do Tonô, que é o advogado do Funão, o Leal Salvado, o António Leal Salvado, que era estudante na altura, também queria ganhar umas coroas, e o Teletão desafiou para ir lá um dia, acho que faltou uma coisa qualquer, que levou a que convidassem o Tonô para ir tocar. E ele então passou a ser o baterista do Psychedelic Set. E depois vence o Zé Emílio. Depois o Rui Freire entra também, andaram ali com fome, e entrando, uns iam para o baixo, o Manuel Mulher sai, iam para o baixo. O Rui depois, a dada altura, também ainda tocou bateria, antes do Zé Emílio. Vai para os teclas, o Zé Emílio tinha entrado para o baixo, de baixo passa a bateria, porque quando ele passa para a bateria entrou o Carlos Branco, depois foi um dos elementos de Pedra de Era, para o baixo. E do Sistema 4? E do Sistema 4, que era ele, o irmão, o Martins de Alcongosta, o João Martins, e era o Gente Freire. O Gente Freire, que era irmão do Rui, que era uma família de freios, pelos quais todos eles tocam. E o Psychedelic Set, nessa fase, então, que o final, que já está o Branco, o Zé Emílio na bateria, eu começo a andar com eles, mas num era mais naquela de ajudar. Naquela altura, cheguei a uma altura que eu praticamente era quase, não só era, era o carregador e outro, o Rodi. O Rodi. E também fazia-me, digamos, um bocado o som. Quando começámos a ter a primeira mesa, eu, tudo analógico, eu não percebi muito aquilo, mas pronto, ia dando uns toques naquilo. E era tão que fazia estes dois papéis. Eu sempre gostei também e sempre gostava da história da bateria. De vez em quando eles não estavam a tocar, eu de vez em quando lá ia para a bateria, tac, tac, tac. Mas aquilo havia assim, porque eles chegavam lá e rapidamente me punham na rua. Quer dizer, eu era melhor, para, era mais importante para eles, era eu carregar. Tanto que uma vez houve um episódio ali para o pé da Quinta São Bartolomeu, não sei se foi mesmo na Quinta São Bartolomeu, numa festa popular, estávamos a montarmos tudo, era na rua, tínhamos, era junto num espaço, estava a escola primária e era no recreio, digamos assim, da escola que estavam a fazer a festa. Então montou-se ali o som todo. Acho que nem havia palco, era uma coisinha rasteira quase no chão e tal. Epá, a gente monta aquilo tudo e começa a chover, já estava tudo montadinho, começa a chover. Foi uma azáfama do caraças para estar a tirar aquilo tudo, porque decidiram então ia fazer o dito concerto dentro da escola primária. Lá andámos a, e foi uma arrelia que eu apanhei, porque quer dizer, era eu e mais os dois, os Tequinha, os irmãos, que faleceu aqui há tempos, da passagem de nível. Lá andámos nós a carregar aquilo tudo para dentro da escola à chuva e os artistas dentro do carro ainda estavam a rir. A ver, quer dizer, pá, e neste dia apanhei uma arrelia, mas pronto, eles, calhar eles já nem se lembram disso, mas eu nunca mais me esqueço, não me esqueço. Fiquei mesmo chateado com aquilo. Ainda por cima parece vingança, mas não foi. À noite começam a tocar dentro da escola, o Pedro, o Plinho, o irmão do Rui, toca a guitarra, começa a tocar lá com o seu combozinho, tá, tá, e de repente aquilo deu-lhe um esticão do caraço, que deve ter apanhado a umidade toda, apanhou um esticão com o gajo, depois começou a discutir comigo, porque eu é que era o culpado. Olha, foi uma tal maneira que éramos para lá dormir nessa noite e já não dormimos, vim embora. Com essa malta toda? Com essa malta toda. Arranja-se aquele grupo que são os Pedra d'Era. Mas antes dos Pedra d'Era, ainda surge dentro do Psicadélico um trio, que era muito giro, mas teve pouco tempo, que era, quando o Psicadélico descansava, eles tocavam duas ou três músicas. Que era? Que era o Pedro Pelim na guitarra, o Zé Emílio na bateria e o Branco no baixo. Só os três. À grande funk. Faziam sempre umas músicas, quando precisava, parava, mas foi uma coisa de pouca dura. Juntavam-se os dois, que era outra onda. Depois, os gajos chegaram a tocar, vocês lembram quando foi lançado o Crime of the Century, do Super Dream? Os gajos tocavam o Cola Papel Químico. E há lá uma cena, és no escuro, que aparece um sininho, tim, quem tocava o sininho era eu. Lá de... Início de uma grande carreira. Exato. Eu nunca mais esqueço, os gajos não tinham ninguém, para tocar o sininho, era eu, quando era àquela altura daquela música. Pim, lá estava o espiga, mas o pim. E agora, nessa continuação, eles então vêm essa história do disco, havia um tipo que era o gajo das donas, que era um pimba, o Zé, como é que chamava, que estava no Canadá, não sei o quê, que era das donas, que era um cantor quando pimba. Quando os convidam para lá ir ao Canadá? Convidaram o Psiguel para ir tocar aos Estados Unidos. Aos Estados Unidos, não foi ao Canadá, foi aos Estados Unidos. Claro, aquilo houve ali uma denúncia qualquer. Editaram o disco de vinil e tudo. Eu vali uma música. Foram para os qualquer, foram para os Estados Unidos e não os deixaram ir do aeroporto, voltaram atrás. Depois tentaram ir outra vez, tentaram ir por Canadá para depois entrar por via terrestre, também não os apanharam, não chegaram a entrar. Mas editaram o disco. Deste disco. Foi editado cá ou nos Estados Unidos? Foi editado cá. É edição de autor. Quando foram gravar o disco, eu fui com eles. Era o Alberto Nunes, o técnico de som. Fomos gravar, foi um disco gravado numa noite. O Rui Freire, na última música, estava quase aqui na cabeça acima do teclado. Então, uma das músicas é o Fernando do Zaba. Quem é que toca a pandereta? Quem é? Era eu! Sou eu que estou lá a tocar a pandereta! Ao lado do Zé Emílio! Tac, tac, tac! Discos perdidos. Eu gostava de ouvir o Fernando do Zaba. Pode ser? Eu ia sugerir outro, mas eu por acaso ia sugerir outro do Zaba. Não, é do Zaba. Eu ia sugerir uma do Psicadélico 7. Afinal, o que é que sugere? Ele tem. Há gravações do Psicadélico 7? É isso o disco que eu tenho, eu arranjo. Tem que ser uma deles, porque um dos discos é músicas deles, originais, e o outro disco é que tem o Fernando, o filho em si. E do outro lado tem uma música que se chama Kitty, que era o nome da cadela do Leitão. E tem outra. E tem a Taberna, também uma que se chama Taberna. Mato bicho na taberna. Mato bicho na taberna. Mas é que rico vinho, amigos, ela tem. Dá saúde à malta e faz sempre bem. pois o que é bom dá muito o que fazer. Eu sei, mas o que é preciso é beber, beber. Mata o bicho, nada pena. Mata o bicho, nada pena. O nosso amigo Zé tem Lima, está escalado. Vamos todos lá passar um bom bocado. Que tal esta ideia, caros amiguinhos? Passar o tempo batendo os copinhos. Mata o bicho, na taberna. Mata o bicho, na taberna. Mata o bicho na taberna. Mata o bicho na taberna. Já se não tem de pé. Toma só cuidado com estas copazes, pois se bebes demais terá de ir de gatas. E para chatear, mas não só, porque tenho um trabalhão do caraças a montar tudo isto, enquanto os dois outros artistas da vida airada só se dedicam à arte do paleio e da baladiça, vou impor um momento musical que se segue. Muito se ouviu e escutou hoje músicas do mundo, o folk, e com a beira também ao mundo, nada como um tema made in Fatela, e nada melhor que os Fatelas com o abominável Homem da Gardunha. Epá, chupa! Yeah.